cara liberto de mim. Meu compadre que tu vai dropar pra ninguém. Ninguém vai consumir. Nos queixos na volta no peixe. Não deixa o mar te engolir. Yeah, eles não entendem. Não vão descobrir. Não me dá nenhuma nova vontade. Tira esse cara liberto de mim. Meu compadre que tu vai dropar pra ninguém. Ninguém vai consumir. Nos queixos na volta no peixe. Não deixa o mar te engolir. Yeah, não deixa o mar te engolir. Não deixa o mar te engolir. Não deixa o mar te engolir. Não deixa o mar te engolir. Adultos mais quatro.